devolveu. E você tem coragem de dizer: eu comprei e é meu. Até a nossa vida é submisso a Deus. O fôlego que temos foi ele que nos deu. Tirai de sua vida, meu irmão, o meu. Eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou trazer. Vou passear, vou estudar, vou aprender. Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer. Na sua vida então Jesus deixou de ser. Foi feito sem ele se moveu. E você tem coragem de dizer: eu comprei e é meu. Até a nossa vida é submisso a Deus. E o fôlego que temos foi ele que nos deu. Tirai de sua vida, meu irmão, o eu. Eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou trazer. Vou passear, vou estudar, vou aprender. Eu vou pregar, eu vou cantar,